fazia certo, até não parecer mais. Quebramos nosso próprio ciclo, destinos não se cruzam mais. E mesmo com tantos sinais, o profeta era falso. Então, de tantos finais, escolhemos fazer o nosso. E esses somos nós, do nada ao nada, do pó ao pó. Sempre fomos nós, e esses somos nós, do nada ao nada, do pó ao pó. Sempre fomos nós. Nada disso é só culpa, isso eu já entendi. Então escuta essas desculpas que eu devo a ti. Quebrar o que o tempo uniu, isso não cada zero.